Alô, Jorginho Estrela Negra, não é mesmo o nome daquela mina que mora na tua rua? Ô, Ticló, não mexe com isso não, rapaz. É rápido. Você sai de casa igual uma bonequinha, toda alinhada, maquiada, cheirosinha. Vai lá na esquina, o povo sempre diz que você é galinha. Você não tem bico, não tem pena, não tem asa. Não entendo nada, por isso fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é galinha. Já disse, não adianta você vir me explicar, porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de piranha. Piranha. Já disse, não adianta você vir. Igual uma bonequinha, toda alinhada, maquiada, cheirosinha. Mas lá na esquina o povo sempre diz que você é galinha. Galinha! Você não tem bico, não tem pena, não tem asa. Não entendo nada, por isso fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é galinha. Já disse, não adianta você vir. Só tem camisinha. Pode crer. Todo mundo já lhe manja. E ela toma banho quente, vira uma canja. É ou não é? Você sai de casa igual uma bonequinha, toda alinhada, maquiada, cheirosinha. Mas lá na esquina o povo sempre diz que você é galinha. Você vive me explicar, porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de piranha. Piranha, já disse, não adianta você vir me explicar, porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de piranha. De novo, de novo. Já disse, não adianta você vir me explicar, porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não me chamam de galinha, chamam de...